Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu queria terminar aqueles últimos parágrafos do texto do Robin Phillips, o ilusionista, e fazer mais alguns comentários sobre a Escola de Frankfurt. Né? Então, vamos ler aqui esse finzinho. Então, eu vou voltar um pouquinho atrás. Nenhum aspecto da sociedade ocidental, desde a limpeza até Shakespeare, ficou imune à crítica. Mesmo o ato de assobiar foi desconstruído por Adorno, para quem o assobiar indicava o controle da música e era sintomático do insidioso prazer que os ocidentais gozavam ao possuir a melodia. É de se duvidar que Marcuse alguma vez tenha ficado irritado com o ato de assobiar. O que o levava à loucura, na verdade, era o trabalho. Um bom dia de trabalho honesto era para ele um dos aspectos mais repressivos da civilização que ele esperava solapar. Como alternativa, Marcuse exigia aquilo que denominara a convergência do trabalho e do lazer. A libido era uma chave para essa utopia pré-civilizada. Marcuse demandava uma sexualidade polimorfa envolvendo, aspas, uma transformação da libido da sexualidade constrangida sob a supremacia genital e uma erotização de toda a personalidade. Uma vez que essa transformação ocorresse, o trabalho já não ocuparia um papel tão importante no Ocidente. Em Eros e Civilização, Marcuse escreveu que o tempo de trabalho, que é a maior parte do tempo da vida do indivíduo, é um tempo doloroso, pois o trabalho alienado é a ausência de gratificação, a negação do princípio do prazer. Eu vou ler até o fim e depois eu comento. Em seu livro Idiotas Intelectuais, Daniel J. Flynn presta uma grande ajuda ao comparar as posições de Marcuse sobre o trabalho com as de Marx. Aspas, Marx argumentava contra a exploração do trabalho, Marcuse contra o próprio trabalho. Não trabalhe, transe. Essa foi a mensagem simples de Eros e Civilização, lançada em 1955. Suas ideias mostraram-se extraordinariamente populares na cultura hippie incipiente da década seguinte. Ele forneceu ajuste. É bem cultura hippie, foi mais a cultura da New Left. Né? Ele forneceu justificativo para a preguiça e transformou vícios degradantes em virtudes pessoais. Essa elevação da preguiça incluía a rejeição consciente do trabalho para manter-se limpo. Assim, Marcuse argumentava que aqueles que retornassem a um estado mais primitivo deveriam rejeitar a higiene pessoal e experimentar a liberdade de abraçar, aspas, um corpo não poluído pela limpeza de plástico. E, bom, nós podemos perguntar como é que esses filósofos chegaram a esta coisa assim tão degradante e tão idiota no fim das contas. Mas se vocês estudarem as origens da escola de Frankfurt, você vai ver que esses camaradas não eram idiotas de maneira alguma e não eram sequer pessoas mal intencionadas, tá certo? Mas eram filósofos muito sérios e que estavam realmente empenhados na busca da verdade. O que houve ali foi o que começou com uma tragédia intelectual e acabou virando uma palhaçada, né? Mais ou menos como o negócio do Karl Marx, que tudo, a história se repete, a primeira vez como drama, a segunda vez como farsa. O começo da escola de Frankfurt é um drama ou uma tragédia intelectual, e o fim é isso aqui, é uma farsa, né? Onde toda aquela instigação da juventude, a rebelião contra as autoridades, termina quando os alunos do Theodor Adorno invadem a sala dele e o desrespeitam e o humilham em público, como recentemente fizeram com Paulo Giraldelli. O Adorno foi o precursor do Paulo Giraldelli. Quer dizer, a coisa vai baixando. Ele começa com altas especulações intelectuais, termina com os garotos fazendo uma bagunça na sala do Adorno e depois na do Paulo Giraldelli. Depois disso, não perguntem o que vem depois disso. Né? Mas, no início, como é que começou essa história? Você vê, tanto Theodor Adorno quanto os outros membros da escola de Frankfurt eram todos, com exceção do Marcuse, que era de uma origem modesta, eram todos pessoas da alta burguesia alemã. Tá certo? Particularmente, o pai do Adorno, Oskar Wiesenbrund, era dono de uma das maiores vinícolas da Alemanha, um homem próspero, que se casou com uma cantora de ópera italiana. Né? O pai era de origem judaica e a mãe era católica e insistiu que Adorno fosse educado numa escola católica. Mas em vão você procurará na obra de Adorno qualquer sinal da sua educação católica ou mais ainda de uma identidade católica. É muito estranho isto porque dizem que na infância ele participava daquelas coisas, ia na missa, confessava, comungava e tal. Mas, porém, quando chega pelos 18 anos, você vê que ele já tinha assumido praticamente uma identidade judaica, o que é uma coisa estranha, porque ele, tecnicamente falando, não era um judeu, porque a hereditariedade judaica é por mãe. Ele, sendo apenas filho de um pai judeu, ele não era judeu de maneira alguma. Ele, para ser judeu, ele precisaria se converter ao judaísmo, né? Então, mas, como diz que na classe em que ele estudava, ó, o tratavam como judeu, ele, de algum modo, ele absorve isso. Então você tem toda uma geração, vamos dizer, de intelectuais judeus de alta classe, essa de classe rica, tá certo? Mas já sem nenhuma conexão orgânica com a religião judaica, quer dizer, não eram judeus praticantes, eram judeus sociais, por assim dizer, judeus culturais, tá certo? Mas sem ligação com a tradição. Não obstante, todos eles têm uma vasta cultura religiosa, tanto judaica quanto cristã, sem nenhum substrato de vida religiosa. É um negócio impressionante, porque eles leram tudo que existe, tá certo? E já ainda muito jovens absorveram toda a cultura clássica e a alta cultura do seu tempo. Você pode dizer que aos 21, 22 anos eles estavam literalmente empanturrados, tá certo? De ideias. Ao mesmo tempo em que, com a Primeira Guerra, eles viam todo aquele mundo que tinha gerado aquela alta cultura, que era o mundo da burguesia alemã, desabar. Tá certo? Então, a Primeira Guerra pode ser considerada justamente o fim da época de equilíbrio marcado pela democracia parlamentar em vários países da Europa, e quando terminou a guerra estava todo mundo desiludido com isso. Daí surge, vamos dizer, a divisão. Uns camaradas vão para o lado socialista, outros vão para o lado fascista, tá certo? E muitos transitam entre os dois. Entre os elementos que são comuns a essas duas culturas, fascista e socialista, você tem na época o culto da juventude, que da juventude parecia estar dotada de uma capacidade profética e de uma espécie de moralidade intrínseca superior à da geração anterior, sem que houvesse nenhum sinal objetivo desta superioridade. O ser sente superior pelo simples fato de ele ter nascido depois e de ele estar desiludido com o mundo dos seus pais. Esse culto da juventude se expressa naqueles clubes que organizavam excursões, tá certo? Onde você tinha intensa convivência da juventude, mas em geral o negócio era unissex, o que favorecia muito o homossexualismo naqueles meios. O Siegfried Krakauer, que é o autor do livro de Caligari a Hitler, que é um livro notável sobre a história do cinema alemão naquele período, embora a tese dele me pareça errada, mas o livro sempre vale alguma coisa. Siegfried Krakauer tinha uma atração mórbida pelo Adorno, quando Adorno era muito jovem, devia ter uns 15, 16 anos. E esse tipo de atrações entre jovens era muito comum na época. Talvez você pode dizer que na Alemanha, naquele período, você teve toda uma vasta cultura homossexual muito, muito intensa, né? E, de modo geral, se tinha ali uma intensa sexualização de toda a vida. Quando Marcuse, anos depois, meio século depois, nos Estados Unidos, fala da sexualização de toda a personalidade, ele está, de certo modo, mostrando uma nostalgia por um ambiente que ele conheceu na juventude. Havia, de fato, este ambiente. Chamava-se Berlim, que chamava-se a capital mundial do pecado. Se você vê as manifestações da época, o teatro, o cinema, né, os anúncios, a propaganda e tal, era um ambiente assim, extremamente erotizado. Tá certo? Mas onde você tem essa extrema erotização, você tem também, ao mesmo tempo, uma espécie de exasperação que resulta num desejo de violência. A violência e o erotismo caminhavam ali lado a lado. né, cada um querendo erotizar, querendo a erotização para si mesmo e a violência em cima dos outros. A mentalidade nesse sentido era exatamente igual nos grupos fascistas e socialistas, a mesmíssima coisa. Então, acontece que esse pessoal ainda muito jovem, tá certo? E tendo absorvido a cultura europeia assim, em doses cavalares, inclusive absorvendo cultura religiosa, mas sem a vida moral religiosa, sem, é como se dizer, uma religião sem Deus, uma religião feita de conceitos, de ideias, de doutrinas, né? E tudo aquilo misturado na cabeça deles, somando-se ao efeito da guerra, fez com que eles vissem toda a civilização como um imenso vazio. E começasse a encarar realmente a civilização como o reino do mal, né? Onde tudo terminava em tragédia. É claro que nós sempre podemos examinar isso do ponto de vista psicológico e ver como a experiência imediata deixou sobre esses camaradas uma impressão tão funda que ela mesma produziu todo o corpo de conceitos que eles vieram a desenvolver depois. Você vê aqui no primeiro livro do Adorno, que é um livro sobre Kierkegaard. Kierkegaard é um filósofo profundamente religioso, né? E o simples fato de que Adorno tivesse interesse por Kierkegaard já mostra até que ponto a cultura religiosa é importante para eles, né? Então ele fez uma tese sobre Kierkegaard, que foi a sua tese de doutoramento, de mestrado, sei lá o quê. É um livro que ainda é editado e que ainda tem algum interesse. E ele começa ali por discutir as relações entre filosofia e poesia. E ele diz que quando uma filosofia é chamada de poesia, isso está rebaixando, está, de certo modo, está expelindo na filosofia. Mas que Kierkegaard, às vezes, afirmava que sua filosofia era poesia e outras vezes ele negava isso completamente. Né? De maneira que você tem uma ambiguidade dentro do próprio Kierkegaard, e o Adorno tenta sair disto através do apelo ao método de Hegel. Ele diz o seguinte, ele diz que se você considera a filosofia como uma ciência, então isso quer dizer que cada conceito que você usa tem de corresponder a um objeto determinado. É que na poesia isso evidentemente não acontece, a poesia é pluricensa, ela tem vários graus de significado e você não consegue apontar um objeto preciso ao qual cada termo esteja se referindo. Mas que o que é próprio da filosofia é exatamente que os conceitos no início não correspondam a nada determinado, mas que através da elaboração dos conceitos e da construção da totalidade, isso é do conjunto do sistema, no fim, todos os conceitos entram nos seus devidos lugares, inclusive os conceitos que são falsos e que foram usados provisoriamente para ser abandonados depois. Isso é inteiramente correto, tá certo? Mas qual é a explicação disso? A explicação disso já estava no Aristóteles, na teoria dos quatro discursos, quer dizer que todo e qualquer especulação que você faça sobre uma área nova da experiência, você começa pelo poético, você começa pela imaginação poética, ou seja, você começa a sondar o possível, onde tudo está marcado, vamos dizer, pela ambiguidade, pela nebulosidade, tá certo? E aos poucos você vai depurando aquilo, tá certo? Então, o Adorno ele não pega isso, ele acha que só quem resolveu o problema foi Hegel. Hegel é o que usa conceitos ambíguos, mas que no fim, quando o sistema está totalmente pronto, daí todos os conceitos entram em linha. Porém, quando você usa um conceito ambíguo, esse conceito já tem que corresponder a algo. Tá certo? Então, quando você usa um conceito falso, tá certo? Muitas vezes não há outra maneira de você investigar algo, senão você trabalhando os conceitos falsos até você poder abandoná-los de algum modo. O que é um conceito falso para Hegel? É um conceito que é unilateral, que ele pega um aspecto de alguma coisa, mas que não capta a sua totalidade vivente, por assim dizer. É o que hoje eu chamaria o pensamento metonímico. Você começa usando a metonímia porque você não sabe com que substância você está lidando, você não sabe qual é o objeto efetivo, então você o designa por uma das suas propriedades e acredita que ela é o todo. Quer dizer, o pensamento metonímico é o grau mais baixo do pensamento filosófico, é onde você está começando a arranhar alguma coisa. Mas você tem que ter a consciência de que está usando pensamento metonímico e de que aqueles conceitos que você usou no começo terão de ser substituídos mais tarde. Mas não deixa de ser curioso que você pergunta o seguinte: Kierkegaard odiava Hegel, né? E por que o Adorno então tenta resolver os enigmas da filosofia de Kierkegaard baseado em Hegel, né? Eu acho que é pela sua absoluta incapacidade de compreender o que é a experiência cristã para alguém, que tem um Deus efetivamente. Porque esse pessoal da Escola de Frankfurt, com toda a sua leitura teológica, e aquilo tudo é uma religião sem Deus, uma religião onde existe um conceito de Deus. Tá certo? Mas para Kierkegaard a coisa não era assim. Deus para Kierkegaard era uma presença atuante. Então é claro que neste nível o Adorno não pode chegar, ele vai ter que explicar o Kierkegaard de alguma outra maneira. E é curioso que na confusão daquele momento, a identidade judaica de todos eles assumisse um outro significado. A ideia, vamos dizer, do povo eleito, da comunidade escolhida, que tem que esperar pelo Messias, continua presente na cabeça deles, mas eles não acreditam mais no judaísmo. Então, qual é a comunidade na qual eles veem esses traços? Quais são as pessoas eleitas que estão à espera de um Messias? Ou seja, essas pessoas não têm uma crença atual, elas não têm uma fé atual, mas elas têm uma expectativa, elas têm uma esperança. Eles transferem isso para a comunidade dos intelectuais, especialmente eles mesmos. Então já não é o povo judeu que é o povo eleito. Somos nós que sofremos este impacto todo, nós que nos desiludimos com todas as fés, tá certo? Nós não temos nada para que é nada para acreditar, mas nós acreditamos que é possível uma verdade. Então, na expectativa desta verdade, o que nós fazemos? Nós destruímos todas as falsidades. E esta então é a nossa missão. Então a comunidade intelectual, a comunidade dos filósofos, especialmente a própria Escola de Frankfurt, é uma espécie de povo eleito autonomeado, né? Quer dizer, é uma transferência. Então o povo eleito deixa de ser os judeus e passa a ser eles, que também por coincidência eram quase todos judeus, tá certo? Mas a sua eleição não consiste em ter sido chamados por Deus num tempo antigo, tá certo? Mas em ter sido colocados numa posição onde eles já não podem acreditar em nada, onde todos os valores foram esvaziados, tá certo? E é evidente que para lidar com isso eles têm que usar, é claro, um método dialético, porque se você não tem crença nenhuma, você não acredita em valor nenhum. Mas você acredita na possibilidade de um valor futuro, uma verdade futura, tá certo? Então, em busca desta verdade futura, você vai ter que partir da própria situação nebulosa em que você está e ir trabalhando isto aí numa dialética para que um dia chegue uma verdade possível, né? Futura. Então, é evidente que você vai fazer um tratamento dialético, mas é por isso mesmo que eles chamaram a dialética negativa, tá certo? Nós não podemos afirmar nenhum valor, mas todos os que nós afirmamos, nós negamos em seguida, tá certo? Então você vai encontrar em toda a Escola de Frankfurt a negação da afirmação, a afirmação da negação o tempo todo, isto até, vamos dizer, em detalhes mínimos. Por exemplo, quando Adorno diz que o ocidental gosta de subiar porque ele quer provar que ele tem, ele domina a melodia. Eu digo, mas qualquer pessoa que toca qualquer coisa domina a melodia, não é só o assobio, é a forma mais, como é que se diz, rudimentar de domínio, né? Você, para você tocar uma flauta ou um piano, você precisa dominar muito mais. Então, este conceito de que o assobio é o domínio da melodia é o tipo do conceito metonímico, o conceito falso que terá que ser abandonado em seguida. E por isso mesmo que você vai encontrar nesta escola toda sorte de contradições, como por exemplo Adorno escreve uma série de estudos contra o jazz, mas ele mesmo tocava jazz e apreciava. Então, por quê? Isso, nós podemos experimentar esses dois lados, porque nós estamos no processo da investigação. Então eu vou destruir o jazz e depois eu destruo a minha crítica do jazz e assim por diante. Mas, vamos dizer, a busca do valor positivo, a expectativa do valor positivo futuro, tá certo? É evidentemente inalcançável. E não é de espantar que ao longo dos tempos, isso é desde o começo da Escola de Frankfurt até os anos 60 do século XX, este valor acabasse se identificando com o puro prazer. Quer dizer, o prazer se torna, então, o supremo e único valor concebível. Tá certo? Mas, ao mesmo tempo, haverá toda uma série de críticas contra as formas alienadas de prazer que, segundo ele, seriam características do capitalismo. E quando eles tomam consciência de todos os horrores que se passavam na União Soviética, isso apenas é mais um motivo para fortalecer, quer dizer, a ideia da dialética negativa. Quer dizer, nós temos mais uma coisa que também não presta. Tá certo? Então, no fim das contas, a ideia fundamental da Escola de Frankfurt é essa: ninguém presta exceto nós, porque nós somos a comunidade expectante, a comunidade que está em busca e que tem a expectativa, né, de um Messias. Nós somos o povo eleito. Isso é o que está no fundo de toda esta confusão. Quer dizer, o Robin Phillips mostra a coisa aqui de uma maneira um pouco vulgar, não é isso? Mas no fundo de tudo isso não existe só essa estupidez que ele está mostrando. Termina com estupidez, realmente. As coisas que o Marcuse disse são cretinas, realmente. Mas aquilo foi uma longa decadência, onde ele começa, até o próprio Lukács começa com o interesse religioso, a busca teológica e tal, e termina com a apologia da suruba universal. Quer dizer, é uma coisa que tem saída de leão, chegada de cão. Mas nós não devemos assim desprezá-los por isso, porque de algum modo todos nós participamos desse drama, tá certo? Sobretudo, vamos dizer, acho que hoje em dia, para as pessoas que cristãos que estão se desiludindo até com o Papa, com a Igreja, vem a Igreja se desfazendo aos pedaços, você fica com um estado de espírito mais ou menos parecido com a Escola de Frankfurt, e você acaba achando que o povo eleito é você mesmo, quer dizer, ninguém presta, só eu. Mas, quer dizer, todos nós estamos passando novamente por esta experiência, só que não em escala europeia, agora em escala global mesmo. Né? E é por isso que o estudo da Escola de Frankfurt não deixa de ser útil, porque eles vivenciaram experiências que são, de certo modo, hoje tem um alcance mundial. Mas, muito bem. Feito isso, eu vou responder uma pergunta de um dos alunos que perguntou sobre a psicologia do século XX. Quer dizer, ele fez uma pergunta pessoal para mim, já várias aulas atrás, ele até mandou a pergunta pelo Facebook, repetiu, e eu nunca tive tempo de responder isso. Onde ele diz assim: quais foram os motivos da minha desilusão com a psicanálise e outras escolas de psicologia. Na verdade, essa desilusão nunca aconteceu. A psicologia do século XX, ela progrediu de uma maneira extraordinária. Hoje em dia, o número de novas descobertas é quase inabarcável. Tá certo? Talvez tenha progredido mais que qualquer outra ciência. o que não existe, vamos dizer, é uma teoria unificada. Você tem investigações ali tão inconexas que até você encontrar uma linguagem comum para explicar uma e outra é quase impossível. Por exemplo, você fazer uma ponte entre o behaviorismo e a psicanálise, que são as... no Brasil, quando se fala de psicologia, só se estuda isso praticamente, behaviorismo e psicanálise, né? E isso aí já basta para botar os neguinhos numa confusão desgraçada, porque não tem uma linguagem comum entre as duas coisas, né? O que pode haver de comum seria apenas o seu materialismo, quer dizer, as premissas materialistas, né? Mas não há nenhum jeito de você explicar, por exemplo, a teoria da libido do Freud em termos de behaviorismo e a teoria do reflexo condicionado em termos da formação do id do Freud. Não há jeito. A minha experiência com isso foi o seguinte, foi que o ponto de vista psicológico, qualquer ponto de vista psicológico, ele tende a encarar a psique humana como sendo um fenômeno que existe em si mesmo. Ele não vai poder se referir a coisas do mundo externo, por assim dizer. Então, aí já surgem dois problemas. Quer dizer que essa ciência, de algum modo, ela acaba excluindo os fatores objetivos. Quando você vê na obra de Jung, por exemplo, quando Jung fala de Deus, ele não está querendo dizer Deus, ele está querendo dizer a imagem de Deus na psique humana. É isso. No livro do Paul Diel também, o simbolismo na Bíblia, o simbolismo das fábulas, etc., é sempre assim. E o próprio livro dele sobre Deus é Deus como uma imagem na psique humana, tá certo? Agora, a questão decisiva é se essa imagem é imagem de alguma coisa ou se é somente um fenômeno psíquico. Então, na medida em que a psicologia só trata dos fenômenos psíquicos, ela vai até um certo ponto e daí sobra um imenso ponto de interrogação. Na década de 30 houve na Alemanha um psicólogo extremamente interessante chamado Willy Helpach, e ele estudava um fenômeno chamado geopsique, quer dizer, a relação entre os fenômenos geológicos, geotérmicos, climáticos, etc., etc., e a psique humana. Infelizmente, essa foi uma linha de investigações que não foi levada adiante. Só quem lidou com isso muito mais tarde foi o Rupert Sheldrake, né, com a ideia da ressonância mórfica, quer dizer, como é que acontecimentos psíquicos que se desenrolam num certo ponto da Terra estão acontecendo exatamente igual em outro ponto da Terra, que não tem nada a ver. Por exemplo, você tem aqui uns ratinhos laboratório que eles estão lá tentando aprender a saída do labirinto. Na hora que eles descobrem a saída do labirinto, outros ratinhos, num outro laboratório, também descobrem, né? No mesmo instante. Tá certo? Jung diria que isso é um fenômeno de sincronicidade, mas a pessoa pergunta o que eu acho da teoria da sincronicidade. Ah, a sincronicidade não é uma teoria, é o nome do fenômeno. A sincronicidade, quer dizer, por que as coisas acontecem ao mesmo tempo? É por sincronicidade. Isso é a mesma coisa que dizer que elas acontecem ao mesmo tempo porque acontecem ao mesmo tempo. É como um professor de física que eu tinha que dizer que o movimento retilíneo uniforme é aquele momento que a lente ser retilínea também uniforme. Então, isso quer dizer que a ideia mesma de que exista um fenômeno chamado psique humana que pode ser estudado nos seus próprios limites já é uma coisa altamente duvidosa. Eu já me perguntei, isso foi um dos motivos que eu vi que os estudos de psicologia estavam sendo estéreis para mim, porque eu me perguntava o seguinte: se você pegar, por exemplo, as categorias do pensamento humano, né? Categorias tal como Aristóteles o descreveu, ou como mais tarde, Aristóteles fez uma lista e Kant fez outra lista. Eu sempre me perguntava, falei, mas essas são categorias do pensamento. Aristóteles são categorias do pensamento humano e são categorias do ser ao mesmo tempo. Quer dizer, que são atributos objetivos do ser. Um ser tem, por exemplo, ele tem uma substância, quer dizer, ele é alguma coisa. né? Ele tem algumas qualidades, ele existe numa certa quantidade, ele tem certas relações com outros objetos, etc, etc, etc. Então, para Aristóteles, não existia este abismo entre psicologia e o restante do mundo, tá certo? Mas essa perspectiva unitária aristotélica, que via a psique humana como um fenômeno dentro do universo, ela se perde. E na medida que a psicologia se constrói como ciência independente, a independência dela não é só das outras ciências, é a independência do mundo, de algum modo. Tá certo? E eu, em parte, levado pelo contato que eu tive com o negócio da astrologia durante algum tempo, eu comecei a me perguntar se as categorias do nosso pensamento, se elas estão, aspas, no nosso cérebro, entre aspas, ou se elas são estruturas do universo exterior que, de certo modo, se imprimem em nós e, por assim dizer, nos comprimem e nos obrigam a enxergar as coisas de uma certa maneira. Então, um fenômeno que sempre me chamou a atenção foi o das direções do espaço. Eu até contei isso numa coisinha que eu coloquei no meu blog. Como eu, quando era criança, ficava deitado muito tempo, doente. Então, a dimensão da verticalidade estava mais presente para mim do que a da horizontalidade. E quando eu levantava e entrava no mundo horizontal, eu me sentia meio perdido. Tá certo? Então, eu notava que, para eu me orientar de algum modo, eu me apoiava numa referência externa, das direções do espaço. Não era eu que estava inventando, elas não estavam dentro de mim, elas não eram... Se elas fossem produtos do meu cérebro, elas poderiam funcionar e operar independentemente de qualquer referência externa, mas, ao contrário, elas eram referências externas. Né? Então, eu comecei a me perguntar quanto da chamada psique humana não está verdadeiramente no universo que nos circunda. Então, eu olhava e olho ainda, por exemplo, os meus livros, a minha biblioteca inteira, e eu vejo que todos esses são instrumentos mnemônicos. A minha memória está ligada a esses objetos, e se você os retirar, eu não os tenho todos dentro da minha cabeça. Quer dizer, você está, o funcionamento da sua psique depende o tempo todo de presenças físicas. Por exemplo, quando você acorda e não sabe onde está, como é que você faz? Você olha em volta e você vê que é o mesmo quarto da véspera e assim por diante. Então, esta coisa, vamos dizer, dos dados externos, dos objetos externos que estão servindo permanentemente de suporte para a nossa psique, é uma coisa que tinha ficado desde o tempo do Willi Hellbach, e para não dizer desde o tempo do Aristóteles, tinha ficado fora do alcance da psicologia. Tá certo? Mais tarde, com o avanço da neurofisiologia, a ideia de você procurar no cérebro, cada vez mais no cérebro, né? o segredo da psique humana, do conhecimento, das emoções, etc, etc, desviou as pessoas ainda mais do fato de que o cérebro não é um elemento da psique. O cérebro é uma coisa física que existe espacialmente no mundo. E o cérebro, como tal, ele não pode se relacionar com ideias, né? E com conceitos, só pode se relacionar com coisas. Quer dizer, o cérebro está dentro da sua caixa craniana, a qual está no topo do seu esqueleto, que está colocado, mas é no mundo físico em torno, tá certo? E quanto mais você vasculha o cérebro, mais você chega, vamos dizer, a enigmas. O fato, por exemplo, repetidamente confessado por neurofisiologistas de que eles não encontraram nenhum sinal de consciência dentro do cérebro. Eu falei, mas a consciência... Peraí, a consciência não pode estar localizada em lugar algum, porque a consciência é uma relação que se estabelece entre você e o objeto. Eu não posso ter consciência de um sapo se não tiver sapo, porra. Então, como é que se poderia encontrar a explicação disto no cérebro humano? Jamais. Pode-se encontrar na relação, se você colocar entre o cérebro e o corpo, quer dizer, o formato do nosso corpo, o nosso peso, a nossa estatura, etc, etc, etc, e a posição desse corpo no universo físico em torno. Então, a minha pergunta é, essas categorias do nosso pensamento, se vocês procurarem no nosso cérebro, você não as vai encontrar. Mas como é que o cérebro as reconhece? Ela reconhece porque para existir um cérebro é preciso toda uma série de condições físicas, espaciais e temporais, né, que pesam sobre o nosso organismo e determinam que nós sejamos aquilo que nós somos. Tá certo? Isso é a mesma coisa que dizer, ué, onde está a nossa consciência? Não, a nossa consciência está por aí, está no espaço em torno, tá certo? Que nós participamos dela de algum modo. Tá certo? Por exemplo, a referência exterior, né? Por exemplo, as pessoas que você conhece, né? Você, quando você fica, essa experiência todo mundo pode fazer, quando você fica longe de uma pessoa algum tempo e você tenta recordar o rosto da pessoa, você vê que você só consegue uma representação esquemática muito rudimentar, né? Aquilo vai simplificando e passa um tempo, você mal reconhece a pessoa, e no entanto o rosto dessa pessoa, a recordação dessa pessoa, é o elemento constante da sua psique, o elemento fundamental da sua vida psique. Por exemplo, quando você ama uma pessoa, né, ou você odeia uma pessoa, aquilo é uma referência para você. E onde está isso? Está no seu cérebro? Não está no seu cérebro. Se tirar a pessoa, logo o cérebro apaga aquilo. Então isso quer dizer que a presença dessas pessoas é um elemento da nossa psique. Não é isso? Porém, essa linha de investigações, quer dizer, A psique como uma relação com o mundo externo, com o mundo físico, se perdeu há muito tempo. E se perdeu até isso, eu digo, bom, quanto mais não se terá perdido a nossa relação com os mundos espirituais. Hã? Quer dizer, nem o mundo físico está presente na psicologia, quanto mais, né, os mundos espirituais. Então, qual é a solução para isso? Eu digo, bom, esse pessoal adotou uma linha materialista, mas eu sou mais materialista que eles, porque eu não acredito que exista uma, que a psique seja um objeto que possa ser estudado em si mesmo. Tá certo? Então, a psique tem que ser recolocada, mano, no seu ambiente físico, quer dizer, não só no corpo, porque o pessoal às vezes tenta resolver a coisa em termos de mente e corpo, né? Eu digo, o enigma de mente e corpo não pode ser resolvido, tá certo? Porque um e outro estão dentro do universo físico sem o qual eles não existiriam. Cada um dos elementos que compõe o meu corpo foi retirado da Terra. Não saiu do zero, não fui eu que os, por mágica, os criei, tá certo? Então, e como eu não seria sensível a todo este ambiente físico que... que me rodeia. No ambiente físico, não só terrestre, mas aí nós temos que ver, né? O ambiente cósmico também. Não é isso? Então, vamos dizer, a hipótese, por exemplo, de que a simples hipótese de que toda a configuração celeste, todas as posições e movimentos dos astros no céu não tenham nada a ver com a nossa psique, ela é totalmente inviável. Hã? Quer dizer, o problema não é perguntar se existe, né, alguma relação. A pergunta é como poderia não existir. Então, quer dizer, o conjunto do que os astrólogos escreveram ao longo do tempo pode ser uma bobajada sem fim, mas a premissa fundamental dela é de que a nossa vida psíquica tem algo a ver com o ambiente terrestre e cósmico. Essa premissa é imbatível. Só que toda esta linha de estudos, que eu saiba, foi abandonada há muito tempo, e só quem se interessou por ela foi o Rupert Sheldrake, que é reconhecido como um gênio, mas é um outsider de alguma maneira. Porque o assunto dele é este, é a relação entre o que se passa nos organismos psicofísicos e um imenso ambiente espacial e temporal que os transcende, quer dizer, um campo de investigação absolutamente ilimitado, né? E eu acho que o Sheldrake é o sujeito que abriu a porta para, vamos dizer, o progresso desse estudo daqui para diante. Mas tudo isso está muito ainda está muito rudimentar, não é isso? Nós não sabemos sequer, vamos dizer, a relação entre a genética e a psique, que foi aberta para o Pronovel e para o Liputzonde, foi o primeiro sujeito que enfatizou, não é isso, a importância do elemento genético na conduta humana, numa época em que o pessoal não conhecia o ADN, e, no entanto, aquelas descrições dele foram plenamente conformadas depois que se descobriu essa coisa do ADN. Mas até hoje é difícil você separar uma coisa da outra. Por exemplo, a ideia, o pessoal fala da influência cultural, os elementos culturais que moldam a personalidade. Hoje em dia, isso é um dogma da nossa cultura, né? Que a cultura molda a personalidade, e que você pode fazer, construir a personalidade do zero. Então, como se o ser humano fosse uma substância plástica que a engenharia social pode moldar a seu bel prazer. Mas eu pergunto, mas como que a engenharia social pode moldar isso aí sem ela moldar ao mesmo tempo o ambiente físico? E, então, existe toda uma outra linha de investigações possíveis. Como mudar a cabeça das pessoas mudando o ambiente físico? O pessoal da Bauhaus estudou isso durante algum tempo e acreditava que podia criar um novo tipo de homem, né? Um homem socialista, através de mudanças na arquitetura e no urbanismo. Então inventaram esses conjuntos habitacionais, que o BNH copiou, né? E hoje sabe-se que esse tipo de conjunto não cria um novo homem, mas esse novo homem é, na maior parte dos casos, um delinquente. Esse aquilo é uma fábrica de bandidos, não era isso que estava no plano. Isso quer dizer que a tentativa de dominar a psique humana através do ambiente físico fracassou, por quê? Por causa da superficialidade dos estudos existentes até então. Eu duvido muito, por exemplo, que esse pessoal da Bauhaus tenha estudado as obras do Willy Herbach. Foi publicado até em português, tem um livro chamado Geopsique. Uma tradução medonha, mas existe. Então, mais ainda, a partir dos anos 60, começa a surgir uma certa consciência de que a manipulação do ambiente físico tem limites. Quando surge a consciência ecológica, nós mexemos, de repente começa a dar tudo errado. Então, o fato é que a situação não mudou muito em relação ao homem de Neandertal, quer dizer, o nosso domínio do ambiente físico continua sendo precário, porque na medida em que ela aumenta, aumenta os efeitos colaterais que nós não controlamos. Porém, é a partir daí que surge, então, vamos dizer, a ideia da sociedade administrada, a administração total. Você vê aqui, no começo da escola de Frankfurt, os primeiros membros da escola de Frankfurt, especialmente Friedrich Pollock, tinham um entusiasmo extremo pela ideia da economia planejada. Tá certo? Mas como é que você vai planejar a economia sem você planejar também, por exemplo, a educação? Se você muda a economia, você tem que treinar as pessoas para que elas possam se adaptar à nova modalidade de economia. E isso implica, então, vamos dizer, a educação. Mas como você vai mudar a educação sem você mudar a cultura, os valores, a arte, o cinema, a propaganda, etc, etc, etc? Então, surge a ideia da programação total. Tá certo? E, evidentemente, essa programação total tem um pequeno problema. Existem outras pessoas que têm outras ideias a respeito da programação total. Quando eu falo dos três grupos globalistas, cada um tem o seu projeto. Então você tem, né, três mundos unificados em concorrência. Tá certo? Então tudo isto reflete, no fundo, o desejo de você, pela tecnologia, você resolver de maneira forçada problemas cuja compreensão teórica você não tem. Então esta é, vamos dizer, a situação. Quer dizer, a tecnologia progride formidavelmente, descobre coisas novas todo dia, mas você está desencadeando processos que você não conhece e que depois vão dar mais, mais problema, tá certo? Então, uma coisa, um campo que seria necessário ampliar muito seria o dessa ecopsicologia. Não sei se Helpach chegou a usar essa palavra, mas é mais ou menos isso que ele estava fazendo, uma ecopsicologia, quer dizer, o estudo da psicologia dentro do seu ambiente físico, né? E, muito bem, quais são os limites desse ambiente físico, né? Quando você pega, por exemplo, o fenômeno dos milagres, né? Os milagres acontecem aonde? No ambiente físico. Eles não são fenômenos espirituais, né? Um milagre espiritual seria absolutamente imperceptível para qualquer outra pessoa. Ele pode se passar na minha cabeça, né? Por exemplo, Deus inocula em mim um conhecimento que eu não tinha. Eu adormeço burro e acordo inteligente. Então, isso seria um milagre espiritual, tá certo? Mas ele só seria visível para mim. As outras pessoas iam achar que eu continuo burro como antes, a não ser que eu lhes provasse por indícios físicos visíveis, né? Então, isso quer dizer que se você vai estudar o fenômeno do ambiente físico, você logo vai esbarrar no problema dos milagres, que vão lhe mostrar que você não sabe realmente quais são os limites do ambiente físico. Ele parece que tem brechas por onde entram elementos de uma outra dimensão infinitamente maior do que todo o universo, né? Por exemplo, isso é um exercício imaginário que você pode fazer. Naturalmente imagino o mundo espiritual por uma coisa que se passa dentro da sua psique, como uma coisa que passa dentro da sua psique. Mas se isso passasse dentro da sua psique, não poderia ter uma expressão física tão patente. Por exemplo, você pega e estuda todas essas curas que o padre Pio fez. Foi a psique do padre Pio que fez isso, né? Se fosse a psique dele, ele saberia explicar como é que fez. Mas ele não fez, ele pediu a interferência de um outro agente. Quando nós imaginamos os fenômenos de ordem espiritual como coisas da psique, nós estamos confundindo o canal de conhecimento com o objeto, né? Muitas realidades do mundo espiritual só chegam a nós através da nossa psique, ou seja, nós pensamos e chegamos a certas conclusões, mas isso não quer dizer que eles existam na psique. Uma maneira de imaginá-los e escapar disso aí é você imaginar assim: o mundo espiritual existe fisicamente, só que ele é muito maior do que tudo que nós conhecemos como o universo. Hã? Então, é tão grande que não cabe no universo, mas, para compensar, a nossa psique tem algum contato. Se você fizer esta analogia durante algum tempo, você percebe que qualquer estudo dos fenômenos espirituais que entre neles através da psique não vai descobrir nada. E isto é a tragédia dos estudos junguianos, né? Quer dizer, você vai acabar estudando a imagem dos fenômenos espirituais na psique, mas isso vai prender você cada vez mais na psique e os fenômenos espirituais desaparecem, porque começa você... A expressão física deles não está na sua psique, está no universo físico. E é ali que eles teriam que ser estudados, né? Então, eu posso dizer que não foi propriamente uma desilusão que eu tive com a psicologia, mas foi uma percepção dos limites e a percepção das perguntas irrespondidas e temas não estudados. E quando você vê isso e você vê, não, peraí, mas esses temas são tão grandes, tão vastos e tão gigantescos que eu mesmo não vou poder cobrir o território, tá certo? Então você acaba concluindo que é melhor você estudar outra coisa. Então vamos fazer um intervalinho, daqui a pouco a gente volta com tudo. Então vamos lá, tem umas perguntas aqui. Carlos Esteves pergunta: o dadaísmo não sente a criatividade aleatória, o relativismo, toda essa sopa de letras que maquia as intenções e objetivos da sociedade, afogando seus sentidos por debaixo dos panos e pela porta dos fundos da cultura pós-moderna, poderá ser revista através de bases menos corroídas, sem que haja uma revolução da mídia brasileira? Soluções como a Rádio Vox e canais privados do YouTube sem patrocínio podem vir a ser a salvação para a manifestação das artes liberais nesse mundo moderno? Bom, em primeiro lugar, é claro que nenhuma dessas iniciativas tem por objetivo enfrentar esse problema na sua totalidade, porque isso não é um problema brasileiro, isso é um problema mundial. E são distorções que vêm já há muito tempo. Praticamente nós podemos dizer que a única corrente significativa da cultura moderna é a mentalidade revolucionária, com toda a sua variedade de manifestações possíveis, e o que escapa disso é realmente é muito pouco. Uma presença assim pervasiva que entra dentro de todas as almas de algum modo. Então, é claro que não são iniciativas como as nossas que podem enfrentar isso aí. Quer dizer, nós precisamos é de começar a criar entre intelectuais uma consciência crítica a respeito de tudo isto e, aos poucos, esperar que se desenvolva uma nova cultura, se isso for possível e se houver tempo. De qualquer modo, por exemplo, esses dias nós estávamos conversando aqui até com o Padre Zé Eduardo sobre a questão, vamos dizer, da doutrina social da Igreja. A doutrina social da Igreja está atrasada em 4 séculos a respeito da modernidade. Porque no século XIX todas as tentativas de formulá-las baseavam muito na noção, vamos dizer, do Estado cristão, quer dizer, o Estado como braço da Igreja e, portanto, caindo de algum modo em algum dirigismo estatal centralizador, tá certo? De onde veio também a própria nebulosidade da palavra liberalismo, né? À medida que você é contra o liberalismo teológico, você acaba sendo contra o liberalismo econômico também, por osmose. Assim como o pessoal liberal, partindo da ideia de economia liberal, acaba aderindo de algum modo a um liberalismo teológico também por osmose. Quer dizer, tudo isso é absurdo, é confusão. E a confusão não interessa a ninguém, a confusão é o campo propício, vamos dizer, de atuação do demônio. Isso eu até enfatizei aqui, de muita importância ao trabalho do Alejandro Schaffwein, que descobriu que nos séculos escolásticos do século XVI, 2 séculos antes de Adam Smith, já haviam formulado toda a ideia da economia liberal, e eles eram os precursores de Ludwig von Mises. Eu acho que, se não houver um diálogo intenso entre os intelectuais católicos e os liberais e libertários, tudo estará perdido. Porque o fato é que só dentro do capitalismo liberal foi que a Igreja pôde prosperar em segurança e, na verdade, quando a situação engrossou na Europa, para onde eles correram? Correram para os Estados Unidos. Então, se na hora de ficar com frescura com relação à economia liberal, isso tem realmente que acabar. Quase 20 anos atrás escrevi um artigo chamado Capitalismo e Cristianismo, que já dizia isso aí. Até hoje eu não vi o menor sinal de uma iniciativa desse tipo entre intelectuais católicos. Eles ficam se apegando, por exemplo, à ideia de que o Estado é o braço da Igreja. Bom, essa ideia surgiu quando fundaram o Império Romano do Ocidente com Carlos Magno. Só que no tempo de Carlos Magno, você pensar em intervencionismo estatal na economia era uma coisa absolutamente impossível. Quer dizer, o próprio, a esfera de atuação do Estado era mínima naquela época. E você transpor a mesma ideia para o Estado moderno, com todos os meios tecnológicos que tem, você acaba no socialismo. E em vez de você ver alguma iniciativa de compreensão do liberalismo por parte dos intelectuais católicos, você vê, né, é o Papa aí dando força para a teologia da libertação, essas bobagens todas, né? Quer dizer, você, parece que, inclusive aquele ditado grego que quando os deuses querem destruir uma pessoa, primeiro enlouquece. Então, não sei se são os deuses, devem ser os capetas, né? Primeiro enlouquece as pessoas e depois as destrói. Mas é evidente que quem quer que a esta altura esteja, vamos dizer, aderindo a esta expectativa de acabar com a pobreza por meio da ação estatal é um idiota perfeito, seja ele bispo, cardeal, papa, qualquer, não interessa. Se tem uma coisa que está provada, é impossível. Veja, quando, por exemplo, o socialismo paga um salário de fome para o sujeito, prometendo um futuro melhor, o futuro vai ficando cada vez pior. Se o capitalista faz a mesma coisa, na geração seguinte já tem uma vida melhor. Isso foi sempre assim. Isso é experiência histórica universal. Então, você começa mal, mas você progride. Se você pegar, vamos dizer, até os escravos que vieram da África adquiriram um padrão de vida infinitamente melhor, tá certo? Sob o capitalismo, do que jamais poderiam ter na sua terra de origem. Quer dizer, o capitalismo promete e cumpre, tá certo? Não é uma maravilha, mas é o que existe de melhor. Agora, em todo o campo da economia, você não vai encontrar uma coisa mais sensata do que a escola austríaca, com todo o seu desenvolvimento, desde o início, com o Böhm Bawerk até Murray Rothbard e esse Hans Hermann Hoppe. Esse pessoal, tá, no que diz respeito à economia, eles estão montados na razão. O problema é que, como o foco deles é a economia, eles extrapolam da economia para o resto. Então acabam achando que o liberalismo funciona em todas as esferas da sociedade, o que não é verdade. Porque toda a proposta mesmo da economia liberal é baseada na ideia da ação humana e da escolha livre. Quer dizer, o que, que determina, né? É a teoria deles do valor. Eles se contrapõem à teoria do Marx, que diz que o valor é a quantidade de trabalho socialmente necessário para produzir uma coisa. Eles dizem, não, o valor é o quanto as pessoas estão dispostas a pagar. Tá certo? E o quanto elas estão dispostas a pagar depende de valores subjetivos que elas têm. Então, é claro que esses valores não podem ser estabelecidos, vamos dizer, pelo mesmo mecanismo do mercado, embora as decisões sejam livres, tá certo? Então, você não pode dizer que um valor ele se torna positivo para certas pessoas porque ele é aprovado pelo mercado. E seria a mesma coisa que dizer que os valores só valem para fulano porque eles valem para os outros também. Isso seria uma coisa inteiramente absurda, tá certo? Então, a esfera dos valores tem que ser acessível a uma discussão objetiva que escapa totalmente do controle do mercado, tá certo? Então é difícil fazer os liberais e libertários entenderem isso, né? Quer dizer, o mercado é livre, as decisões são livres, tá certo? Mas os valores não dependem do mercado, ao contrário, eles moldam o mercado, né? Então, isso é um dos muitos pontos que tem que ser revisto, que tem que ser repensado. E quando a gente vê essa intelectualidade católica, hoje em dia, sobretudo, depois de tão traumatizado com o Concílio Vaticano II, né, eles parecem que não têm mais aquela flexibilidade intelectual para examinar as coisas como são. Então, quer dizer, o pessoal conciliar, então, nem precisa falar, porque isso é um bando de vigaristas. E os outros estão traumatizados e revoltados e chocados, então não conseguem ter liberdade para pensar, né? O que a gente tem que pensar é o seguinte: olha, se a igreja, o Vaticano inteiro se vender, se o clero inteiro se vender, isso não modifica absolutamente nada no que Cristo falou. Tá certo? Além disso, essa modificação é subjetiva, quer dizer, a modificação que acontece dentro de um grupo humano, tá certo? E não na estrutura da realidade. A realidade não mudou, a estrutura da realidade permanece a mesma. Tá certo? E a estrutura da realidade, o que é? É o Logos, são as leis eternas, isso aí não vai mudar absolutamente nada. Então, não é para se espantar muito, não. Nem com a crise da igreja, a pessoa já sai desmaiando, né? Se decepciona com o Papa, então, meu mundo caiu. Fala, mas você é o primeiro Papa idiota que aparece na história, meu Deus do céu, já teve tantos, né? E além disso, é o seguinte: você tem, vamos dizer, a santidade do cargo não é afetada pela estupidez que está lá dentro, né? E as besteiras que ele fizer serão apagadas com o tempo, tá entendendo? Então não é para se impressionar muito com isso, não. Agora, também você não pode esquecer, ver, a igreja surgiu em circunstâncias absolutamente miseráveis. Tá certo? E se a igreja está em crise, fala, ah, ela está tão ruim quanto estava no século I. Falou, não, não estava, né? Agora ninguém, né? Aquele tempo todo mundo era jogado aos leões, né? Hoje em dia, né, no Ocidente isso não acontece, as pessoas falam mal da gente, boicotam, mas não nos jogam aos leões ainda. Por que vocês estão chorando? Né? Então, isso aí é tudo, como é que é, hipersensibilidade. Então, nós só podemos fazer face a esta cultura moderna se aparecer, não em escala nacional, mas em escala internacional, quer dizer, uma intelectualidade cristã muito mais forte do que tem hoje. Tá certo? Isto é perfeitamente possível de fazer. Nós estamos trabalhando apenas na escala brasileira, que é a escala modesta à qual nós temos acesso, mas você vê que em poucos anos foi possível obter um resultado extraordinário. Quer dizer, quantos talentos não estão surgindo deste mesmo curso? Pessoas estão muito mais capacitadas do que qualquer professor universitário nesse país. já estão aparecendo e estão ocupando espaço antes que eu dissesse para eles fazerem isso. O cara até por, vamos dizer, por não aguentou ficar quieto, começa a agir, tá, né? Eu não mandei ninguém fazer nada, mas começaram a fazer. Eu não mandei o Felipe para o Moro Brasil organizar o livro mínimo, ele fez, né? Ele já no quadro, filho por que quilo, tá, né? Então, você vê que isso está criando, vamos dizer, uma energia criativa muito grande. E isso vai ter reflexos na cultura brasileira. Bom, podemos esperar que o mesmo aconteça em escala internacional? Falar, não sei, e não nos cabe conjeturar isso aí, né? Cabe fazer a nossa parte, né? Então, vamos lá. A Silvia Sartre diz, quero estudar o comunismo. Eu comecei agora o seminário. Falou, olha, Silvia, tem um artigo meu que chama Estudar Antes de Falar. Lá você tem uma lista dos livros fundamentais para entender, vamos dizer, o comunismo, desde os clássicos do marxismo até os seus últimos desenvolvimentos. É um programa de leituras que eu calculo em 4 ou 5 anos. Não é muito. Quer dizer, para você se tornar especialista em comunismo, vamos dizer, até 3 anos. Em 3 anos dá para cumprir aquele programa, tá certo? Claro que isso não pode ser o único assunto que você vai estudar. Você vai ter que continuar assistindo o seminário e vai ter que levar esse estudo de maneira paralela. Mas a indicação está dada toda ali. Ademais, tem esse grupo que está se formando, que é o grupo para estudar o revisionismo comunista. Quer dizer, uma corrente que aparece com esse tal de Govifor, né, e que tenta dizer não, que não houve... os crimes de Stalin não existiam, Stalin era um doce de gente, etc, etc. É uma coisa que tem que ser, evidentemente, combatida, porque é uma fraude. Então, tem um grupo de alunos que está estudando isso, e talvez você se interesse por entrar nisso também. Mas a linha principal dos estudos está dada inteirinha nesse artigo. Procura lá no meu site, olavocarvalho.org, você clica lá no aparelho de busca Estudar Antes de Falar e vai aparecer esse artigo. Mara Signorelli. Recentemente houve uma discussão no Facebook a respeito das almas dos animais, se elas sobreviveriam após a morte ou não. O consenso geral foi que, segundo o ensinamento tradicional da Igreja, de acordo com a teologia de Santo Agostinho, a alma sentimental dos animais é corruptível junto com o corpo. Por isso seria absurdo dizer que há animais no céu. Não tem contradição nenhuma, porque nada impede Deus de fazer outros animais. Mas, então, quer dizer, estes animais aqui não estão lá, mas haver animais é outra coisa, né? Aqui, Raul Lima pergunta, eu gostaria de saber se há algum problema em assistir as suas aulas antigas o mais rápido possível, visto que estou mantendo o ritmo de uma aula a cada 2 dias, ininterruptamente. Eu acho que não há problema nenhum, depende da sua capacidade de absorção. Agora, eu acho que quando você entrou agora, é mais importante você prestar atenção nas aulas antigas do que na atual. A atual você assiste só para tomar consciência de que vai chegar naquilo. Mas as aulas antigas são as mais importantes. Inclusive eu dou alguns exercícios, algumas práticas, algumas leituras. É importante que você siga isso. Você está fazendo o melhor possível. Você está tendo uma aula a cada 2 dias, está ótimo. Marina Toledo. Tenho acompanhado as aulas e procurado fazer os exercícios, porém ao mesmo tempo que eu me maravilho com grandes descobertas, análise filosófica, eu sinto um grande travamento, porque sinto que esqueço extremamente rápido o assunto lido e tenho que reler o mesmo texto muitas vezes. Isso acontece comigo também, e todos nós somos assim. Quer dizer, você vai guardar um esquema, eu acabei de falar, se você esquece o rosto das pessoas queridas e conserva somente um esquema, quanto mais o que você ouviu numa aula. É certo? É por isso que é importante você ter uma biblioteca, ter lá seus documentos, essa coisa, e incorporar tudo isso como se fosse parte do seu HD, está continuamente transitando ali, indo e voltando. Não se preocupe com isto. Agora, se você tem realmente alguma dificuldade de concentração e de memória, no sentido clínico do problema, então hoje em dia existem remédios mais que suficientes para resolver esse problema. Mas eu não acredito que você tenha. Porque se você chega ao ponto de dizer, ah, eu me maravilho com as grandes descobertas, então é porque você entendeu. E se você entendeu, então a coisa não está tão grave assim. Aqui. Tem uma pergunta aqui sem nome. Richard. Tem uma pergunta sem nome. A pergunta: a edição antiga da Comédia Humana de Balzac, feita pela editora Globo, é recomendável, altíssimamente recomendável. É talvez a melhor edição de Balzac que foi feita no mundo. Se você conseguir encontrar a série inteira, está afortunado. Ou afortunado, não sei quem fez a pergunta. Quais livros o senhor recomenda para iniciar a leitura de Goethe? As memórias dele, Poesia e Verdade. Comece por ali. Para ler bem Shakespeare, nem é necessário um estudo de história para compreender a sociedade da época. Muito pouco. Muito pouco. Claro, ele tem referência a personagens históricos reais, mas na verdade ele os está imaginando à sua maneira. Isso não quer dizer que Júlio César fosse do jeito que ele diz. Pode haver uma referência a outra que você não entenda. Existem muitos dicionários da obra de Shakespeare que você pode se socorrer. E em geral as boas edições têm muitas indicações desse tipo. Mas não se preocupe muito com isso, não. Você não está estudando Shakespeare para você aprender história, tá certo? Quer dizer, a história tal como ela se passou, mas a história é possível. Não é isso? O que o senhor quer dizer com o princípio de autoridade e com o logos divino? Logos divino é a razão divina, a inteligência divina. Então nós podemos dizer o seguinte, que Deus Pai personifica o poder divino, a onipotência. O Deus Filho representa a inteligência divina, o Logos Criador, a razão criadora. E o Espírito Santo representa o amor que conecta um ao outro e que abrange a todos nós. Com o princípio de autoridade, eu não estou sabendo exatamente em que contexto eu usei essa expressão. Eu posso ter usado em contextos diferentes, com significados diferentes. Se você puder me esclarecer melhor uma frase que eu usei isso aí, talvez eu consiga responder. Poderia me indicar bons filmes de diretores de cinema? Estou começando a apreciar essa arte, embora tenha visto muito pouco. Muito bem, eu até publiquei no meu site, tem um negócio chamado Meu Filme Predileto, que é Aurora, o filme do Friedrich Murnau. Fora disso, eu gosto demais dos filmes do Fritz Lang. Fritz Lang e Roberto Rossellini, esses três são a Santíssima Trindade do cinema: Friedrich Murnau, Fritz Lang e Roberto Rossellini. Não perca nenhum dos filmes dele, especialmente Roma, Cidade Aberta do Rossellini, né? O M, O Vampiro de Düsseldorf, do Fritz Lang, que é um filme profético, toda a série do Dr. Mabuse, que é mais profético ainda, do Fritz Lang, e assim por diante. Por sua exposição de Descartes, Spinoza, Hegel e Kant, comecei a achar que são meio que um bando de doidos. Você não está errado. Quanto a isso, tem até uma experiência pessoal. Um dia antes de dormir, cheguei a duvidar da existência da realidade da minha própria. Fiquei pensando, que provas eu tenho da existência disso? Eu digo, muito bem. Se você não vai acreditar em nada que você tenha provas, você está invertendo a ordem totalmente a ordem da realidade. Por quê? A prova é uma sucessão de raciocínios baseados em alguma premissa que você vai ter que tirar. Ou, vamos dizer, dos princípios da própria lógica, ou o princípio de identidade, ou de algum dado de experiência. Portanto, a existência de provas supõe a existência de uma realidade da qual você puxa as premissas. Portanto, a ideia de não acreditar em nada que está provado, essa é a ideia mais imbecil que alguém pode ter colocado na cabeça. Quer dizer, a esfera daquilo que você pode provar é mínima em relação ao campo total da experiência. E a prova só é necessária quando a coisa por si mesma não afirma a sua existência. Então, se você está vendo um elefante, não faz sentido você dizer que provas eu tenho de que este elefante existe. Tá certo? Agora, tem coisas que você não tem a evidência imediata, então daí sim você pode procurar provas. Mas a evidência imediata, que é a evidência de presença, tá certo? Ela nem tem porquê e nem precisa ser objeto de prova. Quer dizer, a prova supõe a existência da evidência, ou seja, de algo que é uma verdade que se impõe por si mesmo e que não pode nem precisa ser provado. Por exemplo, para você provar o princípio de identidade, você pode passar o resto da sua vida você não vai conseguir, mas ao mesmo tempo todas as provas se baseiam no princípio de identidade. Então, quer dizer, a prova tornou-se uma espécie de fetiche, quer dizer, da mentalidade moderna, quando na verdade existe, quer dizer, as condições para que exista um conhecimento racional científico são, primeiro, a existência de evidência. Evidência é uma coisa que se impõe por si mesmo, por cima de toda e qualquer necessidade de prova. Se não existe evidência, não existe prova. Tá certo? Então, o simples fato de nós pensarmos, o que é uma prova? É você transferir a veracidade de uma afirmação para outra afirmação. E você vai recuando, até que a primeira afirmação, se ela depende de alguma outra prova, então é porque tem outra atrás dela. Mas você vai ter que chegar a algum ponto em que não há mais necessidade de prova, porque existe evidência. Primeira condição, então, é a existência de evidência. Segundo, para você provar uma coisa, você tem que criar um nexo entre uma coisa que é evidente e outra que não é evidente, de modo que você transfere a veracidade da evidência para uma afirmação que por si mesma não é evidente. Então, primeira condição é a existência da evidência. Segunda, a existência do nexo entre evidência e prova. Né? E terceira condição, é necessário que esse nexo por si mesmo seja nexo do tipo evidente e não provado, porque senão você vai ter que provar o nexo e assim por diante não vai parar mais. Sem essas três condições não há nenhum conhecimento. Agora, quando a pessoa descobre que existe a arte da prova, não tem mais água aí, não. Quando a pessoa descobre a existência da arte da prova, fica fascinada, né? Fica querendo provar tudo. E com isso aí você só consegue paralisar a sua inteligência. Mas lembre-se sempre disso, toda prova se baseia numa evidência anterior que não depende de prova. André Lira pergunta: professor, gostaria de saber o porquê os americanos não perceberam, e não num país livre como a América, não reagiram a hóspedes tão mal intencionados como Marcuse e companhia. E, bom, você precisa lembrar o seguinte: até a Segunda Guerra, os Estados Unidos não tinham um serviço secreto para operar no exterior. Foi só quando começou a guerra que eles criaram a OSS, a Organização de Serviço Secreto, que depois virou a CIA. Então, ao passo que outros países, especialmente a União Soviética, já tinham isso desde a década de 20. Então os Estados Unidos chegaram monstruosamente atrasados neste negócio. Em segundo lugar, durante a própria guerra, a União Soviética era aliada dos Estados Unidos e era como é que não ficava bem você ficar investigando muito os agentes comunistas. Então eles fizeram vista grossa a todo mundo. Quando acordaram, já estava todo mundo lá. Alexandre Miro Ribeiro. E quando você conhece a frase de Tertuliano, que chama Satanás o macaco de Deus, e quando lembrando de Santo Agostinho, considera o pecado, essa sombra, como uma busca equivocada de Deus, a realidade então se nos apresenta como constituída por duas partes, uma real, outra coisa que você dizer, a contrafação da primeira. Mas é isso que a Bíblia chama o mundo. Quando fala, a alma tem três inimigos, o mundo, o diabo e a carne. O que é a carne? A carne é assim, como você só toma conhecimento das coisas a partir do seu corpo, você acha que o seu corpo é o centro da realidade e começa a medir as coisas tudo nessa base. Né? O que é o diabo? Nós já sabemos. O que é o mundo? O mundo é o mundo falatório, o que as pessoas dizem. E esse mundo é constituído eminentemente de mentira e ilusão. Claro que nem tudo é mentira e ilusão, mas ela, de certo modo, nós estamos, vamos dizer, condenados a essa ilusão por aquele fator que eu mencionei, que é o negócio do trauma da emergência da razão. Quer dizer, desde que você nasce, você está submetido a condições e dificuldades que você só poderá dominar com o máximo desenvolvimento da sua capacidade racional. Só que você não tem essa capacidade ainda. Então, o que, que você faz? Você se apega a símbolos da razão. Pessoas ou coisas ou instituições que para você personificam a razão. Isso pode ser o seu pai, o partido, o Vaticano, um guru, qualquer coisa, tá certo? E você começa então, vamos dizer, a depositar, a depender dessas fontes, tá certo? Acontece que esse processo já é irracional em si mesmo. Então, isto, o símbolo da razão, ele é um elemento provisório no qual você se apoia até você ter o domínio maior da razão. Mas acontece que o próprio símbolo tem uma força por si mesmo, então ele atrai e ele tende a substituir a razão, continuar substituindo a razão depois. Então só isso aí já nos coloca dentro do mundo da ilusão e da mentira, quase que necessariamente. E isso aí, vamos dizer, é um dos aspectos mais fundamentais, vamos dizer, do que a Igreja chama de pecado original. Quer dizer, uma falha originária da qual o ser humano não escapa. Tá certo? Claro que nós não temos culpa pessoal pelo pecado original, tá certo? Mas ela é uma marca que temos em nós, tá certo? E diz, na aula passada o senhor falou sobre a psicose informática e em outro sobre o problema da busca do impossível, que resulta na sua caricatura e pior ainda na sua negação. Nós estamos cheios de promessas impossíveis. Se o senhor disser, eu vou acabar com a pobreza, né? Nós vamos acabar com a pobreza. Isso nunca vai acontecer. Nunca, nunca, nunca, nunca, nunca. Porque a pobreza é a falta de meios. De meios para o indivíduo lidar com a sua situação. Acontece que, historicamente, as situações mudam. E os meios necessários para lidar com a situação mudam. Qualquer novo meio que a tecnologia invente, por definição, ela é de início a propriedade só de uma elite. Qualquer um. Quando inventaram, por exemplo, as armas de fogo, pouquíssimas pessoas tinham armas de fogo. Quando inventaram a imprensa, pouquíssimas pessoas tinham os livros. Depois, ao longo do tempo, aquilo se distribui para todo mundo. Só que quando chega para todo mundo, já houve uma nova tecnologia que inventou um novo meio que, por definição, pertence à elite. Isso não tem solução, nunca vai ter. Porque você é o seguinte, você inventar um equipamento qualquer para melhorar a vida humana é uma coisa. E você inventar o processo de produzi-lo em larga escala é outro problema. Quer dizer, não é um problema tecnológico, são dois problemas tecnológicos. Né? E o segundo, por definição, demora mais para resolver do que o primeiro. Por exemplo, eu invento aqui, falar, descobri a cura da AIDS. Fala, pronto, pronto, está aqui o remédio. Agora, para conseguir produzi-lo em escala industrial, você precisa de uma segunda tecnologia que eu não tenho. É, e que vai demorar um tempo para aparecer. Isto é assim, por definição, isso faz parte da condição humana. Então, por exemplo, antigamente, antes de inventarem carro, ninguém precisava de automóvel, ninguém precisava de automóvel. A partir da hora que inventaram, é um meio, tá certo, de ação que inicialmente pertence só a uma elite, a maioria não tem acesso. Não é isso? Ou quando inventaram a própria internet. No começo só um grupinho de pessoas tinha isso aí, o computador. Isso é sempre assim. E a falta desses meios produz uma condição de impotência que nós denominamos pobreza. Isso nunca vai resolver. Então, essa paralisia mental da psicose informática, e que pode ser coisa bem diversa, eu creio, assemelha-se a um estado que às vezes experimento quando digo de mim para mim, não sei nada, não estou entendendo nada, não posso avaliar coisa alguma, não sei como agir. Esta é a hora certa para você rezar e dormir. Eu sinto isso todo dia, falo, eu não estou entendendo nada, mas felizmente o destino do universo não depende de mim. Olha que coisa maravilhosa, eu vou dormir e tudo vai continuar funcionando como se nada tivesse acontecido. Quer dizer, aí você deixa para Deus. Né? Quer dizer, você não pode tentar fazer todo o serviço dele, deixa ele fazer uma parte, pelo menos. Né? Então, note bem, o filósofo Alain, ele dizia, ninguém conseguiria dormir se não estivesse inteiramente convicto de que todos os problemas podem ficar para amanhã. E isto, esse estado, vamos dizer, de total passividade e aceitação, ele é o complemento normal, natural e desejável da atividade cognitiva e da busca do conhecimento. Você tem a busca do conhecimento, que é um esforço, é certo? E você tem a rendição ao próprio Deus, que permite que você durma. Com relação à busca do impossível, parece que isso é o que de fato vemos todos nos grandes e desastrados movimentos políticos, como muitas vezes nas vidas dos indivíduos tomados em si mesmos. Eu tenho insistido nesse tema, que é, pelo menos até o século XVIII, todo mundo sabia que o curso das coisas depende de fatores incontroláveis. A partir do século XVIII, começa a ideia de você controlar o destino, tomar nas suas mãos a rédea do seu destino. Eu digo, muito bem, essa é como você tomar a rédea de um cavalo que não está lá. Você pega a rédea, né, e fica segurando a rédea e não vai acontecer nada, certo? Então, uma coisa boa para você meditar são os limites da ação humana, quer dizer, existem ações reais que você pode empreender, tá certo? Tanto na escala física, né, por exemplo, você ter uma medida exata da sua força física, das suas habilidades físicas. Tá certo? Elas decrescem com o tempo e a gente não percebe. Você vai ficando velho, você fica mais fraco, evidentemente, né? Mas se continua achando que você pode fazer a mesma coisa antigamente, vai fazer esse extremo, tá certo? Então você, a cada momento da vida, você ter a ideia exata do que dá para fazer e do que não dá para fazer. Também você pode ter uma ideia exata do que dá para você fazer na escala da sociedade, quais são os seus meios de ação, Então você tem um meio limitado, você pode obter um efeito limitado. Às vezes esse efeito pode ser bem grande, mas será sempre limitado. E mesmo esse efeito limitado terá dentro dele uma parte de imprevisível. Você quer uma coisa mais imprevisível do que educação? Você nunca sabe quem vai aprender e quem não vai, né? Como é que as pessoas vão entender o que você está falando? Quer dizer, a gente espera que... Eu comparo isso aí à pintura e aquarela. Quando você vai desenhar um céu com aquarela, você não dá pincelada, você solta duas ou três pingos de tinta e joga água em cima. E daí você fica com o papel assim, esperando que forme uma nuvem, tá entendendo? Sempre sai alguma coisa. E essa coisa se parece com a nuvem, desde que você tenha botado tinta azul, tá certo? E que o azul não tenha tomado todo o papel. Quer dizer, você não tem um controle, você tem, vamos dizer, uma influência sutil. Ele diz, contudo Cristo mesmo disse, sede perfeitos, coisa impossível, eu não conselhei. Fala, não, o Cristo que vai fazer você perfeito, não é você que vai fazer, deixa ele, pô. É ele que tem que completar o serviço, você só começa e pede para ele fazer o resto. Sem você perceber, eu sempre peço isso, mas faz sem eu perceber, senão eu vou interferir e vou atrapalhar tudo. Entendeu? Quer dizer, você não sabe, a gente não sabe como essas coisas funcionam, e no entanto elas existem, né? É que ele pergunta La Défaite, o livro La Défaite de la Pensée, do Alain Finkielkraut. Eu não li esse livro. Eu não, nada posso dizer. Beto Moraes pergunta, por que a sociedade americana estava tão suscetível às ideias frankfurtianas? Você precisa, para entender isso, você precisa levar em conta aquilo que diz o Lionel Trilling no começo do livro The Liberal Imagination. Ele diz que a única tradição cultural que havia nos Estados Unidos era o que ele chama aqui liberalismo, que no fundo é um progressismo esquerdista. Você não tinha uma tradição conservadora, você tinha pessoas conservadoras aqui e ali, mas você não tinha um diálogo conservador. Não pode ser, o movimento conservador nos Estados Unidos aparece nos anos 40 do século XX. Apareceu muito tarde, tá certo? Então a coisa estava realmente aberta, né? E você sempre tem que contar aqui com o fato de que o orgulho nacional americano, que em grande parte é justificado pelas grandes realizações deles, os leva a um defeito de ótica de achar que eles são a força ativa em todo o universo, e que todo o resto todo o resto é o rabo do cachorro. Eles são o cachorro e eles estão abanando o rabo, né? Quando aparece uma outra força ativa, eles tendem a não reconhecer, eles tendem a achar que Aquilo ou é uma ação tênue, mas que não vai penetrar aqui. E, portanto, quando o inimigo faz alguma coisa contra eles, a primeira tendência deles é achar que foram eles mesmo que fizeram. Quer dizer, a própria grandeza os ilude de alguma maneira. Quando você vê hoje, por exemplo, a penetração da KGB nos Estados Unidos, a KGB foi a grande força cultural dos Estados Unidos nos últimos 60 ou 70 anos. Isto, para um americano reconhecer isso, é mais horrível. Ele prefere fechar os olhos e deixar que a KGB continue agindo, para ele não ter que reconhecer que foi feito de trouxa. E em que medida a insatisfação da juventude com a própria cultura americana, especialmente com relação à sexualidade, contribuiu para isso? Acontece que, quer dizer, a prosperidade americana, sobretudo depois da Segunda Guerra, ela criou o que eles chamam aqui a cultura do entitlement. Quer dizer, entitlement significa que você tem direito a isso, mas aqui você já nasce carregadinho de direitos. E isso criou, vamos dizer, gerações de pessoas que são tremendamente arrogantes, né? Quer dizer, aos 10 anos o nego já acha que ele tem mais experiência do que o restante da humanidade, já sai julgando todo mundo. Isso aí foi a própria educação americana que criou, sobretudo a partir da reforma introduzida pelo John Dewey, né? Então, se existe um país totalmente, de modo geral, a democracia é vulnerável a esse tipo de ataques. É claro que qualquer ditadura, qualquer regime totalitário, ele tem muito mais capacidade de ação planejada ao longo do tempo do que uma democracia. No comunismo eles podem fazer plano para 50, 60, 70 anos, porque nada substancialmente vai mudar. Vai continuar mesmo, a turminha vai continuar no poder, mas e numa democracia? Você faz um plano, 4 anos depois você perde a eleição, seu plano foi para as cucuias. Tá certo? Além do mais, o número de pessoas que opinam, né, quer dizer, o permanente debate torna todas as decisões enormemente difíceis. Você vê, rarissimamente um governo americano concentrou tanto poder na mão quanto o atual, do Obama. Mesmo assim, ele conseguiu fazer o tal do Obamacare? Não consegue. Porque é todo mundo dando palpite, todo mundo reclamando, tá entendendo? Então, tudo numa democracia é enormemente complicado. Se você estudar a história da derrota da França na Segunda Guerra, tem o livro Robert Aron, Histoire de Vichy, História de Vichy. Quer dizer, como é que a França caiu, né, e como é que se teve que se formar aquele governo meio fantoche de Vichy, tentando salvar um pouquinho do que, né, do que tinha sobrado. Você vê que o problema foi substancialmente esse, quer dizer, era uma democracia lutando contra uma ditadura, contra um regime totalitário. Lá na Alemanha, o que o Führer mandava fazer, os negros faziam. Na França, tinha milhões de pessoas discutindo e ninguém chegava a conclusão nenhuma e, no fim, não tomava providência alguma. Isto é inevitável. Bom, eu acho que por hoje nós temos que parar por aqui, né? Já foi... Tem umas perguntas mais complicadas aqui. Bom, eu acho que por hoje podemos parar por aqui. Houve algumas dificuldades na transmissão, menos do que nas outras vezes. Nós estamos tentando acabar com isso. Espero que em breve teremos uma base técnica melhor. Além do mais, o tempo aqui está muito ruim. Tem até alerta de tornado aqui a leste de Richmond. Então a coisa não tá fácil por aqui. Então, de qualquer modo, obrigado pela atenção. Até a semana que vem.